Olá, vamos dar prosseguimento ao curso de discipulado. Esse é o segundo vídeo da série. Eu gostaria de compartilhar com você aquilo que está escrito em Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. No primeiro vídeo falamos sobre a necessidade do discipulado como um imperativo de Jesus, como uma ordem de Jesus para a igreja. Mas discipular quem? E para que discipular? E por que discipular? São perguntas que talvez você esteja vendo o segundo vídeo da série e possa estar se fazendo. O texto que acabamos de ler nos fala o motivo pelo qual somos cristãos. Justificados pela fé. Justificado por quê? Porque o homem em si mesmo é injusto perante Deus. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, carecem do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. Portanto, em Cristo Jesus, aquele que se achega a Ele torna-se justificado, ou seja, torna-se perdoado, torna-se justo. Nós somos justos porque Deus disse na sua palavra que Deus procurou sobre a terra um justo, alguém que não pecasse, alguém que fosse justo e não encontrou ninguém. Mas aí o Senhor Jesus, o único que não pecou, o único que passou por esse mundo sem que tivesse pecado, que deu a vida na cruz do Calvário por todos, derramando o seu sangue puro. Ele alcançou essa graça perante o Pai, de poder justificar todos os homens. Diz aqui, tendo sido, pois, justificados pela fé. Essa justiça, ela não vem de obras. Essa justiça não vem de penitências. Essa justiça não vem de boas obras, ou de reencarnação, ou de qualquer outro método humano de alcançar a graça de Deus. Ela vem simplesmente por crer nas promessas de Jesus. Crer naquilo que a palavra de Deus diz, que em Jesus, aquele que se achega a Ele, pode ser justificado dos seus pecados. E justificado, a palavra diz que temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas uma pergunta básica que é, Jesus é teu Senhor? O primeiro momento da vida do crente é reconhecê-lo como Salvador. Reconhecê-lo como aquele que necessita de um Salvador, porque não pode ter acesso a Deus sem Cristo. Não pode alcançar a misericórdia de Deus sozinho. E, portanto, recebe Jesus como Salvador. Mas a segunda questão é receber-se Jesus como Senhor. Senhor é aquele que se torna dono. Aquele que, sabendo que não consegue conduzir a sua vida sozinho, necessita de um amo, necessita de um Senhor, necessita de alguém que o conduza, alguém que dê direção à sua vida. Aquele que se torna discípulo, ele é livre do pecado, ele é livre da morte, ele é livre para fazer escolhas, mas escolhe, na sua liberdade, servir. Por isso Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Porque aquele que se torna servo quer agradar a seu Senhor. E por isso, Paulo estava dizendo, à igreja de Roma, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes. Então, essa firmeza de estar em Cristo Jesus é Ele mesmo que proporciona, é Ele mesmo que dá a oportunidade que assim estejamos. Para quê? Para que possamos permanecer firmes na esperança da glória de Deus. Esse é o motivo da salvação, esse é o motivo do discipulado, chegar ao fim da carreira cristã, tendo alcançado a vida eterna. Então, se você está no começo dessa caminhada, não desista, há uma longa caminhada pela frente. Se você já está trilhando esse caminho, que bênção, meu irmão. Continue trilhando esse caminho, continue perseverando, continue firme no Senhor, porque Deus com certeza tem vitórias para a sua vida, mas tenha Jesus como o Senhor da sua vida. Não queira ser dono da sua vida, não queira ser dono dos seus caminhos, não ser dono das suas escolhas, mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa é uma grande chave para o discipulado. Você não é dono da sua vida. Se você entregou a vida a Cristo, ele é Senhor sobre a sua vida e ele te conduz para que você possa chegar são e salvo ao fim dessa carreira. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.